3891 é o controle Salvador, ajuste no 014, desça para 6000, vou ir direto BOMF para a chegada BOMF, pista 10, Calil. Uno 868, chame Recife, frequência 2685. 2685, no 868. 3891, desça sem restrições para 2000 pés, está autorizada a aproximação em ILS. Ao controle Salvador, meu cordial, ajuste agora 1014, desça para 4000 e voe direto Duna para aproximação em Alias. 10614, ajustado para 4000, voando em Duna, gol 1972. Alfa 3891 no curso do localizador em aproximação, reduz a check frente a Vitor 1895. Tendo redução, vou chamar a torre 3891. Voo 1172 está passando agora 12.000 pés. Voa sobre água. Desça sem restrições para 2.000, autorizado ILS. 7. Desceu para 2.000, 1014, boa aula. 72 repassará no ILS. Torre, boa noite. Desceu 3891 no final no 0. 3891, autorizado pouso. Pistino 0, vento 080 graus, 089. Direita solo 2191. Confirmar direito 219? 1211. 9-1, Alfa Juliette, remoto no 2. Alfa Juliette, remoto no 2, 3-2-1. 2, sala 15, libera a direita, taximetro frequência, Alfa Juliette, portão 10. 7, segurando Alfa. Alfa Juliette, portão 10, mantendo a frequência, Gol 1-0. Gol 172, mantém a posição de sua taxa Juliette. 7, mantém a posição de sua Juliette, Gol 172. Bora, autorizado, ingresso, portão 10. Da presença autorizada em crédito para o gás, o Rio Juliette. Listradinha, vermelho e branco. Aquela torre, seu Savada, maiorzinha, do aeroporto também não funciona. Ah, ok. Tem um follow-me aqui, pra guiar a gente? Firmo. Entendi. Índia, não escuta? Finalizou o reporte? Sim, escreveu essa lista. Salvador, Xamé, Alfa Vida, Sport. Prossiga. Alfa Vida, Sport para reboque da ponte número 11 para a ponte número 8 do pátio principal. Confirme da portão 11 para o 08? Positivo. Posição é ponte 11 para ponte 08. Autorizado, chame no zero. Alfa Vida, Sport ambiente, chame o reboque e repassou o ferro. Avianca Alfa, Vito Uniforme, na ponte de número 8, cerrado o reboque grato, bom dia. Gente, bom dia.